Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja em todos nesta manhã tão abençoada aqui no Nabem, unidade 2, para refletirmos sobre algumas lições do mundo espiritual para a nossa vida aqui terrena. Todos nós temos que nos reconhecer como obras inacabadas de Deus. Nós, como espíritos, estamos em evolução, embora tenhamos tido um início, nós não concluímos todos os processos, todas as etapas de formação do nosso ser. Todos nós somos espíritos em aprendizado. Essa é uma das grandes lições que o Espiritismo nos traz, que nos faz refletir e que nos ajuda muito a nos compreender e a compreendermos o nosso próximo. Quando nós lembramos que nós somos obras inacabadas de Deus, nós somos capazes de nos aceitarmos mais, de aceitarmos mais as outras pessoas, de compreender os nossos erros e de compreender os erros alheios também. E quando nós nos reconhecemos como espíritos em evolução, em um grande aprendizado, nós vamos entendendo que uma grande parte desse processo de evoluir, de aprender, de se transformar, cabe a nós também. Embora o Criador tenha instituído no universo leis sábias, justas, harmoniosas, para que nós sejamos conduzidos a esse processo de nos tornarmos o espírito puro, nós temos um papel decisivo nesse processo a partir de certo ponto da nossa evolução. Quando adquirimos uma certa consciência a mais sobre a vida. Ó, sentem aqui, pode sentar aqui os três, vem cá. Isso nos faz, então, pensar que nós todos, espíritos em evolução, espíritos em aprendizado constante, carregamos ainda muito daquilo que nós já vivemos e fizemos em outras vidas. Nós carregamos ainda resquícios de crenças, de ideias, de valores, de preconceitos, que vão aflorando à medida que as experiências vão nos apresentando as oportunidades de aprendizado. Nós, em qualquer idade, quando nós defrontamos uma situação nova na vida, nós somos aferidos no quanto nós já entendemos da própria vida e somos checados o quanto já nos transformamos. Por isso que não existe vida fácil, vida acomodatícia aqui no mundo terreno. Nós sempre seremos defrontados por situações desafiadoras, que fazem a gente repensar em tudo o tempo todo. E não há erro, não há problema nessa circunstância, nessa condição da vida. É para ser assim mesmo. Nós vivemos num mundo em permanente transformação e transformação para o bem. Embora muitas notícias, muitas coisas nos falem que nós estamos vivendo num mundo caótico, desordenado, eu sinceramente não gostaria de viver há 100 anos atrás, nem há 200, nem há 500, porque era muito pior viver atrás, naqueles tempos passados, muito pior. Hoje ainda existem muitos problemas, muitas dores, muitas lutas, mas a humanidade está avançando sob muitos aspectos e ela continuará avançando. O número de pessoas cada vez mais preocupadas com o ambiente, com a natureza, com as pessoas, preocupadas em aprimorar-se, preocupadas em elevar-se, é crescente. O número de pessoas propensas ao bem é cada vez maior. Então o mundo hoje é muito melhor do que já foi no passado. Isso cabe um dia inteiro de reflexão sobre essas questões, mas nós não temos muito tempo hoje para falar sobre isso. Mas o fato é que nós somos hoje muito melhores do que já fomos, mas ainda carregamos algumas tendências, algumas imperfeições, carregamos algumas crenças, ideias, que às vezes elas ressurgem, às vezes elas afloram, elas vêm e nós ficamos pensando: devemos ou não fazer aquilo? Devemos ou não agir de tal forma? Todos estão me dizendo que eu posso, que eu devo fazer isso? E aí é que vem a nossa decisão, nosso livre-arbítrio. Hoje nós vamos falar de algumas dessas práticas, de algumas dessas questões, que às vezes elas ressurgem para nós, talvez nós nos identificamos, ah, mas semana passada eu estava fazendo isso, Antenor. Quando nós vamos falar desses temas, nós estamos diretamente criticando a sua decisão individual de ter agido de uma forma ou de outra. Por quê? O mundo da nossa mente, nós somos o Senhor. No nosso mundo íntimo, nós temos o direito de escolher entre um caminho ou outro. Nem mesmo Deus interfere nisso. Nem mesmo Deus interfere na nossa escolha de adorá-lo de uma forma ou de outra. Ele apenas espera que nós vamos, ao longo da vida, com a experiência, evoluindo, aprendendo, desenvolvendo a nossa compreensão do que realmente nos aproxima dele. Mas diretamente, nem Deus interfere nas nossas escolhas íntimas. Então, o que dirá nós, que somos criaturas ainda tão necessitadas de aprendizado, de evolução, dizer, olha, você agiu certo, você agiu errado ao fazer tal coisa. Por isso que quando nós vamos citar alguns exemplos hoje, baseados nesta mensagem do Espírito André Luiz, Privações do Corpo e Provações da Alma, que se encontra no livro Opinião Espírita, esse aqui, olha, que nos traz reflexões importantes sobre a nossa conduta a partir do momento que nós passamos a entender que a doutrina espírita é um roteiro de iluminação interior, de esclarecimento, de elevação espiritual. Às vezes a gente chega à casa espírita, vem apenas em busca de um socorro, de um auxílio. Ah, vamos tentar lá a proposta do Espiritismo para melhorarmos. Algumas pessoas se beneficiam, mas continuam vinculadas às suas antigas crenças. E muitas vezes é o caminho mesmo da pessoa continuar ali. Porque não há problema a gente ter crenças diversas, crenças diferentes, desde quando elas não nos levem a criar problemas na vida do outro, nem na nossa. Então, crer ou não de uma forma ou de outra, a doutrina espírita ela não diz que é certo ou errado crer assim. Ela apenas nos esclarece que determinadas condutas podem nos fazer paralisar em nossa compreensão das leis divinas. Podem, às vezes, servir de obstáculo a um crescimento maior, mas sem necessariamente acarretar uma perda para o indivíduo, porque no Espiritismo não tem essa história de que isso é certo, isso é errado, e você, seguindo tal princípio, está condenado. Não existe isso. O que existe é a compreensão de que cada ser se encontra num estágio de compreensão das leis divinas, e cada um condicionado pelo seu contexto histórico, cultural, emocional, herda uma série de características que ele não se liberta prontamente. E isso é aceitável. Porque Deus não tem pressa de que nos elevemos espiritualmente. Ele não tem pressa de que a gente haja de uma forma ou de outra, simplesmente por convenções. A partir de hoje eu já não posso fazer mais aquilo. Mas eu ainda tenho necessidade disso, entendeu? Eu ainda sinto apego por isso. Se não está te prejudicando nem o outro, não tem problema. Se não gera dor nem sofrimento para você nem para o outro, continue na sua prática religiosa. Diferente de outras vertentes que nós temos do cristianismo, que pregam muitas vezes uma forma de ação muito violenta sobre as crenças dos outros. Crenças são algo muito particular, é muito individual, e o respeito devemos ter sempre para com as manifestações de fé das outras pessoas. Não podemos jamais usar do conhecimento espiritual para agredir, ferir, constranger, inibir, coagir, conduzir ou manipular as pessoas através do medo. Há pouco tempo eu ouvi o relato de uma situação muito triste acontecida numa casa espírita, de um trabalhador, pouco conhecedor da doutrina, dizer para outra pessoa de que se ela não seguisse a recomendação, a orientação que tinha sido dada a ela, ela poderia ter consequências graves na vida dela. Total desconhecimento da doutrina. Por quê? Não existe a ideia de que, agindo de uma forma ou de outra, nós seremos punidos. Não existe isso no Espiritismo. Existe compreensão e entendimento. Então, tudo que é nos colocado de uma forma ameaçadora, nós temos que ter uma certa cautela com essas colocações. Então, nada do que nós vamos falar hoje, nós estamos criticando de uma forma negativa as condutas alheias. É um apelo que o Espírito André Luiz faz, sobretudo para aqueles que já compreenderam que nós temos hoje uma nova diretriz para essa caminhada espiritual, para rever, às vezes, algumas atitudes ou outras e tentar ajustar-se a uma ideia mais espiritualizada da vivência religiosa e menos material. Então, se alguém ainda sente, por exemplo, a sua necessidade de conservar algo que é uma relíquia emocional, afetiva e é importante, como, por exemplo, a imagem de um santo, isso não vai impedir o seu progresso espiritual. Se você ainda conserva a imagem lá de Nossa Senhora, que você acredita tão importante ainda para você, e é para você um elemento ainda de conexão com o seu pensamento voltado à Mãe de Jesus, isso não atrapalha a sua evolução espiritual. Porque é mais importante o sentimento que você vai desenvolver a partir do contato com esse objeto do que simplesmente ter uma atitude, às vezes, empolgada de falar isso já não pertence mais à minha vida, jogo fora, desprezo toda aquela carga emocional que eu envolvi aquilo. Agora, se eu já consigo me libertar dos elementos materiais para expressar a minha religiosidade, isso é positivo. Isso é muito favorável, porque nós vamos gradualmente alcançando um outro estágio de compreensão da vida espiritual. No início do cristianismo, e até hoje acontece isso, muitos interpretam de forma muito violenta essa relação com os objetos materiais associados à religião. Tanto é que alguns acham justificável invadir o templo de uma outra religião e quebrar as imagens que ali são utilizadas naquele culto, naquela religiosidade. Isso é uma violência extrema. Isso não tem a ver com a mensagem de Jesus. Isso não tem a ver com a mensagem de amor que ele veio ensinar. Nós podemos argumentar, podemos explicar caso nos perguntem, mas intrometermos na vida religiosa de uma pessoa dizendo, ah, isso que você está fazendo é uma bobagem grande, isso te distancia de Deus. Isso é uma violência contra as pessoas. Sobretudo quando aquilo é algo que só é o único elemento que a pessoa ainda está acreditando. Então nós temos que ter um respeito muito grande. Eu, enquanto morava com os meus pais, meu pai, ele tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora Aparecida. Até hoje, na casa dele, está lá a imagem dela. Eu, à medida que fui me convertendo ao Espiritismo, fui compreendendo que não são necessários os objetos materiais para adoração, me desvinculei afetivamente da prática como nós tínhamos, de orar, de beijar o pé da santinha. Naturalmente, me libertei disso. Mas continuei respeitando profundamente a prática que o meu pai guardava. Para ele aquilo era extremamente importante, porque num momento decisivo da vida dele, foi a fé nesse culto que é praticado na Igreja Católica Nossa Senhora, que deu força para ele suportar uma prova muito grande, que era pensar de ver um filho, no caso eu, vindo a falecer por causa de uma doença. E ele então, dentro do seu condicionamento mental, da sua crença, ele fez aquelas tradicionais promessas, né? Deixou meu cabelão crescer, tivemos que ir a família toda à Aparecida, né? Fazer ali aquele ritual como ele entendia. E aquilo foi, para ele, extremamente importante. Até hoje, quando eu vejo as fotos, eu criança, tudo, eu tenho muito respeito pela crença dele naquele momento. Hoje eu não faria isso. Nos momentos decisivos das minhas grandes dores, a forma como eu busquei Deus foi essa como a doutrina me orienta, como a doutrina me esclarece. Mas o respeito que nós temos que ter à crença do outro, à religiosidade, deve ser sempre muito profunda. Porque foi o único elemento que ele teve naquele momento de se ligar à fé, de se ligar a Deus. Por isso que quando nós vamos falar da doutrina e vamos dizer, por exemplo, que nós temos que ir abandonando isso, nós nunca esquecemos a nossa história, nem a história das pessoas que nós amamos. E quando nós tivermos que tratar isso com as pessoas, que seja sempre com muito respeito às crenças, à forma como as pessoas se relacionam com Deus. Porque o mais importante é o sentimento que elas têm. Jesus lidou com essa questão de uma forma muito apropriada. Os judeus, eles tinham práticas muito parecidas com algumas que hoje nós chamamos de práticas simplesmente ritualísticas, práticas materiais, práticas que são consideradas hoje espiritualmente os resquícios de uma religião que ainda tinha muito de materialidade. Necessidade de um lugar para você cultuar Deus, necessidade de oferecer a essa divindade algo material para demonstrar a sua fé. Jesus, é interessante que ele não combateu frontalmente os sacrifícios no templo. Hoje nenhum cristão legitima você sacrificar um animal à divindade maior, a Deus. Mas Jesus respeitou profundamente aquilo naquele tempo. Por quê? Ele entendia que a mentalidade dos judeus daquele tempo ainda estava tão sedimentada nessa ideia de que eu tenho que oferecer algo material no templo para Deus me reconhecer, para eu demonstrar que eu sou agradável a Ele, que ele respeitou essa crença. Então Jesus não combateu frontalmente os sacrifícios no templo, mas ele colocou uma condição antes, que para que aquele sacrifício fosse agradável a Deus, antes a pessoa tinha que se reconciliar com o irmão dela. Ela tinha que, antes de oferecer algo a Deus, ela tinha que procurar estar em paz com o seu próximo. Ele já estava trazendo à mente das pessoas o conhecimento mais profundo da lei de Deus. Que o mais importante do que qualquer devoção é o nosso sentimento em relação ao próximo. É isso que nos liga de verdade a Deus. Mas ele não podia frontalmente combater aquilo. Ele combateu a corrupção que existia no templo, é verdade, expulsando ali os mercadores e os cambistas, porque existia uma rede intrincada de interesses ali. Ninguém podia usar moedas estrangeiras dentro do templo para comprar os animais para sacrificar. Tinham que trocar pelo dinheiro corrente ali. E aí os cambistas ganhavam muito dinheiro com isso. E eles tinham ligações com os sacerdotes. E isso criava uma rede de interesses muito grande. Ninguém podia trazer o seu animal para ser vendido no templo para ser sacrificado. Os sacerdotes tinham que aprovar se aquele animal era ritualisticamente válido. E aí você já imagina as relações de interesse que existiam ali, né? Um queria vender os seus animais, provavelmente favorecia o seu amigo sacerdote, e o animal dele era considerado puro. Jesus combateu isso frontalmente, mas o sentimento religioso da pessoa ele não combateu. Aquela necessidade de se ligar a Deus com algo material. Mas ele pôs uma condição para aquele material ter valor. Você tinha que se libertar dos ressentimentos, do ódio, do desejo de vingança, daquela indisposição com o seu próximo. Sem combater algo que ele saberia que no futuro os próprios cristãos abandonariam, ele colocou uma condição que era mais urgente. Então, antes de a gente pensar em falar para as pessoas, olha, abandone as suas práticas exteriores da religião, vamos falar daquilo que é o positivo. Incorpore em sua vida aquilo que é o essencial na religião. É nos ensinar a amar o próximo, que é o único caminho verdadeiro para Deus. Todas as outras coisas são acessórios psicológicos, emocionais que nós herdamos do nosso passado muito primitivo. Nós somos espíritos que já estamos reencarnando, acreditando ou não na reencarnação, o fato continua existindo. Há muitos milhares de anos, nós já tivemos inumeráveis vidas, desde aquelas épocas primitivas, quando nós víamos os fenômenos naturais, nos impressionávamos com eles, imaginávamos que eles eram divindades. O trovão, a tempestade, a fúria dos elementos da natureza, eram pelo homem encarados como divindades ou manifestações das divindades. Por isso que em muitos povos, muitas culturas, tinha associação de determinados deuses com determinados fenômenos naturais. O cristianismo, que se instalou em Roma e se propagou pelo mundo, incorporou muito disso. Por isso que em algumas crenças populares, as pessoas associam determinados santos a determinados fenômenos, né? Tinha uma trovoada quando era criança, era muito comum a gente falar de Santa Bárbara, São Jerônimo, nos protejam. É um resquício disso que nós trazemos, dessa associação de que essas divindades controlassem, ou esses homens santos e mulheres santas controlavam elementos da natureza. São ideias que nós vamos ainda carregando dentro de nós durante muitas vidas. Acreditar, por exemplo, que um objeto que tem ali algo especial nele, porque ele era parte do corpo de uma pessoa santa, ou um objeto que foi considerado sagrado, que aquilo tem algum poder sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa religiosidade, que aquilo tem o poder de nos aproximar de Deus. E às vezes nas horas de sofrimento muito grande, nós buscamos esses elementos. Acreditamos que tal prática vai nos aproximar mais de Deus, que ela vai nos trazer algum favor, que isso vai poder de alguma forma interferir nas decisões do Criador. Ou se eu fizer um sacrifício no meu corpo, eu conseguirei atrair ali as graças de Deus para mim. E até hoje tem pessoas que acreditam muito nessas ideias, de que se eu me martirizar, eu posso me elevar espiritualmente. Nessa pesquisa que eu fiz para hoje falar sobre o tema, me deparei com uma coisa muito estranha na internet. Vocês já devem ter ouvido falar do silício, que eram instrumentos que utilizavam, formados por arame, e geralmente eles lembram como essas pulseiras que as mulheres usam, os homens também hoje usam também, mas que eles têm alguns ganchos que eles prendem e machucam a pele. Isso era uma prática, e até hoje tem pessoas dentro do cristianismo, de uma grande vertente do cristianismo, que defende o uso disso como um elemento de elevação espiritual. Como uma forma de você se tornar mais agradável a Deus. Como uma forma de você combater as suas imperfeições. E vendem isso, né? E é interessante que tem pessoas que vão comprar e vão acreditar que fazendo essa prática, e você se machucar, você vai estar espiritualmente melhor do que se você não fizesse. Isso tudo são, então, esses resquícios que nós trazemos de muitas vidas, quando não compreendemos direito como que é a relação do homem com Deus, sobre o que ela deve estar fundamentada. Nós podemos fazer Deus mudar os seus desígnios a partir de algo que nós podemos produzir? Eu posso mudar o curso das leis naturais a partir de um sacrifício num determinado tempo? Eu vou lá e escolho a ovelha mais branquinha de todas, a mais pura dentro de uma determinada conjunto de regras, e sacrifico aquele animal a Deus. Eu posso mudar os desígnios dele? Ele não é sábio? Ele já não determinou tudo de uma forma equilibrada? Por que eu oferecer um animal para ele, isso significaria que ele mudaria alguma coisa? Ou meu filho está à beira da morte e eu vou caminhar não sei quantos quilômetros para chegar a um lugar de culto para demonstrar a Deus o meu sacrifício para ele salvar o meu filho. Deus vai mudar essa realidade? E aquele que fez o sacrifício e Deus não salvou o seu filho? Faltou um detalhe nesse sacrifício para Deus não atendê-lo? É aqui que entra a necessidade de nós entendermos mais amplamente a vida. Entendermos que muitas vezes aquilo que nos parece tão negativo, tão ruim, não é necessariamente o pior da vida. É difícil quando nós temos a morte de um ente querido e nós clamamos muito a Deus para que Ele liberte a pessoa daquele momento. E a pessoa morre. E aí a gente perguntou, é Deus não me ouviu? Ele ouviu. Ele entendeu o seu sentimento. Mas ali era o término daquela experiência. Não importa se era uma criança de 1 ano de idade ou uma senhora de 88 anos. Não importa. Era o momento do término daquela experiência. Não há sacrifício que possa mudar os desígnios das leis divinas. Mas há algo que nós podemos mudar em nós. algo que nós podemos transformar em nós, a nossa compreensão, o nosso entendimento das leis divinas. Nada absolutamente material pode mudar o curso das vidas que devem seguir um determinado percurso. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas se nós tivermos que passar por uma prova muito difícil, nós passaremos por ela. Não temos como evitá-la. Podemos suavizar a nossa caminhada, podemos não sofrer tanto ao passar por aquilo, podemos ter muita ajuda de braços fortes nos carregando nessa caminhada, mas nós não passaremos ilesos pela experiência, que nós, melhor dizendo, nós não evitaremos o transcurso, o percurso daquela experiência que nós temos que passar. Por quê? Nós não podemos subordinar Deus. Ou melhor dizendo, hoje está falhando aqui, nós não podemos subornar Deus. Nós não podemos mudar aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual. Então tem experiências que nós não vamos tirar do nosso caminho, prometamos o que prometermos a Deus, fizermos o que fizermos, nós não vamos mudar, porque está dentro de uma ordem natural aquilo. Agora, isso anula, por exemplo, a nossa oração, a nossa prece? Não. O fato de termos que passar por uma experiência é muitas vezes a oportunidade de a gente ter um contato mais profundo com Deus naquele momento. Em que até podemos pedir: Deus, livra meu filho da morte. Se for da sua sabedoria, que possa ser concedido mais tempo. Mas nós não vamos mudar os desígnios divinos. Aquilo que está dentro de uma ordem nós não podemos mudar. Mas nós podemos nos transformar naquele processo. Podemos ampliar a nossa compreensão. Podemos melhorar o nosso entendimento da vida. Momentos de dor, eles são muito rejeitados por nós. E nós não dizemos que devemos querer ter o sofrimento. Mas eles são fundamentais na nossa evolução espiritual. Eles nos fazem repensar uma série de questões da vida. O nosso relacionamento com o outro. Momentos de dor muitas vezes reaproxima pessoas distanciadas. Há pouco tempo eu vivenciei isso. Aí, aproximadamente uns 40 dias atrás, minha mãe terminou a sua existência terrena numa UTI, passou alguns dias ali, uma situação de grande sofrimento, e ali foram momentos de acertos importantes entre os filhos, entre familiares, de reconhecimento de significado da vida, mesmo pedindo a Deus, se for da sua vontade, que se estenda o seu tempo, o tempo dela, nos permita aprender e entender o que se passou ali. Mas os desígnios de Deus não foram mudados por nenhuma das pessoas que oraram por ela. Tivemos manifestações de pessoas de várias religiões, se solidarizando, orando, mas aquele término de jornada terrena concluiu ali naquele momento, independente do quanto as pessoas oraram, pediram. Foram inúteis os pedidos? Não. Porque tudo se transforma em conforto, em força para a gente vencer aquele momento. Então nós que hoje buscamos a doutrina espírita, quando nós passamos pelas grandes provações da vida, nós temos que pensar que nós não vamos mudar os desígnios divinos, mas nós vamos nos transformar. É 35 que acaba ali? É. Mas nós vamos, nesse processo, nos transformar. Nesse processo, nós vamos adquirir uma compreensão um pouco maior da vida. Porque nós entendemos que as experiências que a vida nos traz, elas são grandes lições para que alcancemos essa evolução espiritual. Se nós ainda sentimos necessidade, por exemplo, de orar de uma forma ou da outra, não é esse o problema. Se eu ajoelho para orar, ou se eu oro em pé, se eu fecho os olhos ou abro os olhos, se eu preciso ter um terço envolvendo as minhas mãos ou não, isso não é o importante realmente. O importante é o entendimento que nós temos nesses momentos que nós buscamos Deus. De não querer ordenar a Deus que ele mude os seus desígnios, de querer que ele molde a vida para o que nós consideramos ideal, quando na verdade o ideal ele já existe, ele já está posto para nós. A vida que nós vivemos, por mais caótica que ela possa se apresentar, por mais conflituosa que ela possa se apresentar, é a melhor vida que nós podemos ter hoje. Tudo que nós estamos vivendo é a melhor experiência para esse momento de vida. Mas, Antenor, você não sabe a prova que eu carrego. Vocês também não sabem a que eu carrego. Mas eu posso dizer, com base no entendimento da doutrina espírita, todos nós estamos vivendo a melhor vida que poderemos viver nesse momento evolutivo. Agora, se nós estamos fazendo o melhor dessa experiência, aí já é outra história. Aí depende de como nós lidamos com essa situação de vida de agora. Como nós estamos agindo, como nós estamos reagindo, como nós estamos nos relacionando uns com os outros, o que nós estamos fazendo dessa experiência, aí varia para cada um. Aí pode ser negativa realmente. A experiência pode ser profundamente negativa. Estou passando por grandes provas e estou muito revoltado com Deus porque eu fiz tudo o que me ensinaram e Ele não me ouviu. Aí eu estou revoltado. Porque eu fui mal ensinado. Eu fui mal conduzido espiritualmente. Porque me falaram que se oferecesse do meu salário, todo o salário do mês, Deus curaria minha mãe. E Ele não curou? Peraí, Deus falhou em alguma coisa aí, porque a minha parte eu fiz. E tem muitas pessoas que se veem nessas ciladas, que muitos, inescrupulosamente ou não, criam, baseados em crenças antigas, em velhas superstições, que nos cabe hoje superarmos, que nos cabe hoje nos libertarmos. Hoje nós vivemos uma etapa que nós estamos tentando aprender a viver a religião apenas espiritualmente. Onde é o nosso templo? É o nosso coração. Qual é o ritual mais agradável a Deus? A caridade. Qual a melhor oração? Aquela que mais me emocionar quando eu me dirigir a Deus. Qual o sacerdote que me liga a Deus? Eu mesmo. Nós vivemos uma fase hoje que temos que fazer a religião espiritual surgir. Aquela que surge do coração e da mente, conectando o homem a Deus. Mas que passa necessariamente pelo amor ao próximo. Que é a única forma de realmente agradarmos a Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê muita força para vencermos os nossos desafios e que assim seja.